Suprematismo em N Partes, 2007. Deve ser executada por um grupo de 3 a 7 instrumentistas. O grupo deve escolher um valor numérico para N. Esse valor deve ser maior que 5. Pode-se anunciar a peça tanto substituindo N pelo número escolhido, quanto mantendo N no título, indicando a seguir o número escolhido. Exemplo: Suprematismo em N Partes, N igual 11. Ou Suprematismo em 11 partes. Os executantes escolhem um período de tempo de X minutos e Y segundos. Cada uma das sessões da peça durará esse período escolhido. A sessão N durará aproximadamente o mesmo. No início de cada sessão, um som deve ser tocado, por um diretor ou por meios eletrônicos, deixando claro para os instrumentistas que esta começou. Os instrumentistas não devem nunca tocar esse som. As sessões devem ser divididas em dois tipos. Sessões de ação pedem que o instrumentista toque de olhos esbugalhados. Sessões de espera pedem que o instrumentista fique em silêncio, de olhos fechados. No começo de cada uma das sessões de espera, o instrumentista se coloca em uma posição relacionada a um gesto musical a ser utilizado por ele na próxima sessão de ação, permanecendo imóvel nessa posição até a próxima sessão. Em cada uma das sessões de espera, o instrumentista deve imaginar que está improvisando, mentalizando assim como vai improvisar na próxima sessão de ação. De tal processo, ao final da sessão de espera, imediatamente anterior à sessão de ação, deve resultar sua partitura mental, contendo as informações necessárias para a improvisação na sessão de ação que segue. Nesse processo, e a fim de imaginar sua improvisação, o instrumentista deve levar em conta eventuais improvisos produzidos por outros instrumentistas. Para uma peça de N sessões, se houver 3 ou 4 instrumentistas, deve haver S sessões de ação para cada instrumentista, S igual N dividido por 2. Caso S não seja um número inteiro, ele deve ser arredondado para baixo. Caso houver mais de 4 instrumentistas, então deve haver S sessões de ação para cada instrumentista, S igual N menos 2 dividido por 2. Caso S não seja um número inteiro, ele deve ser arredondado para baixo. A última sessão de cada performance deverá ser necessariamente uma sessão de ação. Cada instrumentista deve escolher secretamente quais outras sessões serão sessões de ação para ele. Nas sessões de ação, o instrumentista improvisa segundo o que ele mentalizou, procurando não se deixar influenciar pelo que os outros tocam. A improvisação geral se dá por justaposição das individuais.